Vai! Sensação. É o Jorginho lança. É o Jorginho que lança a sensação. DJ Gabriel. E aí? Vai encarar? É o Jorginho que lança a sensação. Lança a nova moda do baile. Pras meninas requebrar até o chão. Começar aquele mero combate. Aqui mostrar que dança de verdade. Vai partir pra segunda fase. Sensualização do batidão. O corpinho de violão. Pras princesinha patricinha. Pras donzela de favela. Pras princesinha patricinha. Pras donzela de favela. A patricinha dá uma rebolada. Na sequência dá uma empinada. E a favela dança e quebra. Veja os moleque do porrela. A patricinha dá uma rebolada. Na sequência dá uma empinada. E a favela dança e quebra. Veja os moleque do porrela. A patricinha dá uma rebolada. Uma rebolada. Uma rebolada. Sensação. É o Jorginho lança. É o Jorginho que lança a sensação. Fureu de meia novinha. Muita fé em Deus, isso não é sorte. Lembra dos moleque pobre que hoje tem, mas antes não tinha. Nossa, ai meu Deus, como é que pode? Hoje nós tá forte, ela fureu de meia novinha. Muita fé em Deus, isso não é sorte. Lembra dos moleque pobre que hoje tem, mas antes não tinha. Vai! Atenção, mano. Chama esse cara aí, por favor, mano. Aí, Yuri. Mais maneira a música ou não? Então eu vou gravar outro, parceiro. Ó. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no ele, pá, confesso, tu tem moral. Vim aqui na favela. Blumenau, Santa Catarina. Pra sentar no pau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Pra sentar. Não, viado, é que não tô conseguindo ir. Aí, Yuri. Tá, não é esse beat, tem que ser um beat calmão, né, viado? Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no ele, pá, confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela, pra sentar no pau. Vinha aqui na favela, pra sentar no pau. Então tal, tu pega o telefone, desbloqueia a tela, vai no seu contato e procura o número dela, pra ligar pra ela, pra ligar pra ela, hoje deu uma vontade de comer a xereca dela, pra ligar pra ela, pra ligar pra ela, hoje deu uma vontade de comer a xereca dela. Yuri, não dá atenção, mano. Chama esse cara aí, por favor, mano. Aê, Yuri. Mas maneira a música ou não? Então vou gravar outro, parceiro. Chama as novinha que gosta de orgia, que o R7 manda putaria. Depois que bafora um lance, fica doidinha pra sentar na pica. Bico verde, orbital, deixa ela passando mal. DJ Gabriel, louca, louca, vai encarar? Pra no fica louca, louca, louca, louca, louca pra sentar no orbital, deixa ela passando mal. Fica louca, louca, louca, louca, passando no mal. Ficou na língua, né? Deu uma machucada, amargou. Dá um corte na água, sente a vibe, bebê. Dá uma atenção nas palavras. O R7 pede faz, já era, tá bagunçado. Fudendo o cu psicológico de todas danadas. Chacoalha, chacoalha. Chacoalha, joga a buceta, joga a buceta, joga a buceta, joga a buceta na pica, doidona de bala. Chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Hoje vai ter baile na favela e o bagulho vai ficar bom, vai ficar bom. Gira o chapano de várias drogas, clima neuroticão, neuroticão. Traz as piranha que transa, taca a balinha e lança. Fica ciente que hoje tu tá fudida. Deixa elas loucas de droga, que hoje ela vai dar pra tropa. Não, pra tropa não, hoje é pra quadrilha. Leva pro QG do R7, que lá é liberal. Tá bom, normal, uma orgia legal. Tá bom, normal, uma orgia legal. Tá bom, normal. Eu gosto, ela também gosta de fumar maconha. Mas na frente dos outros ela fica com vergonha. Mas dentro de casa ela fica bem safada. Dá os dois no back e fica bem danada. Vai fumar, vai transar, vai transar. Vai fumar, vai fumar, vai mentir. Depois nós arrumar. Vai fumar, vai transar, vai transar. Vai fumar, vai fumar, vai mentir. Depois nós arrumar. Vai ver que eu sou menor. Oi, tu vai ver que eu e o R somos dois indelinquentes que te pega de quatro, que te pega. Oi, aquele que tu rende. Então vai! Oi, tu vai ver que eu sou menor delinquente. Tu vai ver que eu e o R somos dois indelinquentes que te pega de quatro, que te pega de frente. Aquele que tu rende na frente dos parentes. Hoje vai ter baile na favela e o bagulho vai ficar bom, vai ficar bom. Gira o chapano de várias drogas, clima neuroticão, neuroticão. Faz as piranha que transa, taca a balinha e lança. Fica ciente que hoje tu tá fudida. Deixa elas louca de droga, que hoje ela vai dar pra tropa. Não, pra tropa não, hoje é pra quadrilha. Leva pro QG do R7, que lá é liberal. Tá bom, normal, uma orgia legal. Tá bom, normal, uma orgia legal. Tá bom, normal. DJ Lucas da produção, junto com MC Ariel. Não podia ser de outra forma, né? Então solta um pontinho pra elas. Daquele jeito pra começar. Faço a princesa caiu no encanto dos moleque louco. Sábio é quem faz, não quem fala. Então baby, espera um firme, cheio de cachaça pra nós. Vários MC presente cantando, soltando a voz. A piranha vem correndo, na festa chegou primeiro. Onde tem peru? DJ Gabriel. E aí? Vai encarar? Onde tem peru? A piranha sente cheiro. Onde tem peru? A piranha sente cheiro. Tô na resenha firme, cheio de cachaça pra nós. Vários MC presente cantando, soltando a voz. A piranha vem correndo, na festa chegou primeiro. Onde tem peru? A piranha sente cheiro. Onde tem peru? A piranha sente cheiro. Onde tem peru? A piranha sente cheiro. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Os asputianos machucou o peru do pai. Ai, ai, ai. Sente o veneno, amor, tu não vai querer outra vida. Na mão tá o lança.